Estou sentindo o poder de Deus aqui. Vejo agora os santos anjos do Senhor, só louvores a cantar, glória a Deus aqui e ali. São sinais de muita fé e tanto amor. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Cada irmão, cada família alegre está. O fogo santo do céu cai, o inimigo também sai. Pois a igreja sente as mãos de Jeová. Deus está aqui e Ele trouxe muitas bênçãos pra você. Deus está aqui, irmão, e por isso eu digo, madrugadas tantas que você passou, o Espírito de Deus só por ti se comoveu, e hoje o Senhor teu Deus te escutou. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Aleluia, todo mal vencido está. Em adoração, louvor, canta a igreja do Senhor. Nós sentimos hoje as mãos de Jeová. Oh, Deus está aqui e Ele trouxe muitas bênçãos pra você. Deus está aqui, irmão, e por isso eu digo que tu faz vencer. E por isso eu digo que tu faz vencer. E por isso eu digo que tu faz vencer. Thank you.